Vamos lá. Eu quero a mãozinha assim pro lado e pro outro pra ficar bonito, ó. Aracaju, vai. Yeah! Eu já busquei várias formas pra te esquecer. Desconectar meus pensamentos e meus sentimentos, deixar de te amar. Já fechei meus olhos pra não desejar esse amor. Arracha, arracha. Vai, vai, vai. Já tentei sumir pra ficar de boa. Já tentei me apaixonar sendo outra pessoa. Só pra me lembrar dessa situação. Já pensei. A mãozinha assim, assim, assim, ó. Mas, nada me vai se apagar. Mais nada. Eu quero ouvir Aracaju cantando aí. E pronto. E eu não vou te esquecer. E eu não vou te esquecer. Peguei minha mente feito passe demais. Peguei de um jeito de não me conhecer. Eu vou lembrar de você. Eu vou lembrar de você. Vamos cantar! Sucesso! Busquei várias formas pra te esquecer. Desconectar meus pensamentos e meus sentimentos, deixar de te amar. Já fechei meus olhos pra não desejar esse amor. Já tentei sumir pra ficar de boa. Já tentei me apaixonar cedo da pessoa. Só pra me lembrar dessa situação. Já avisei a depressão pro meu coração. Mas nada, mais nada. Eu quero ouvir agora que a Juca tá aí. E Paulo também não te ver. E eu não vou te esquecer. E eu não vou te esquecer. Ninguém não me tem medo, passe de mágica. Ninguém de gente não me conhecer. Eu vou lembrar de você. Eu vou lembrar de você. Faz um barulho.